esquerda gol, solo 5-8, direito 2-9. Prossiga para 6000. Está livre, 060 com 62. Esquema está 3179. Também Ver Alfa e Alfa Vida Direta, o centro está livre. Está ali matando, vai decolar da pista ou dá para ver com o centro? Positivo, em breve será autorizado altitude inferior, está muito próximo do FAB. 3304, vista para 6000. 6000, 3304. Autorizado a decolar, 060 com 612, até o número. Então, 3663, gira à esquerda. Voe para Duna, quando estabilizar. O rumo de Duna, vamos prosseguir para 2000. 663, Lua de Duna, guarda 2000. Positivo, vou seguir descendo agora para 2000. Agora para 2000 pés, 3663. Clareza 2, helicóptero. Está melhorando muito pouco a sua transmissão. Chame no Travesso, Farol da Barra. Travesso, Farol da Barra, estou passando até o Limatango. Controle Salvador, bom dia. TAM 3179, transfere. Cruzando 2200 na Dael. TAM 3179, transfere. Esse é o controle, meu cordial. Contato radar. Obrigado. Possibilidade de valer na presente é que nós não temos condições de cumprir a restrição de 20 milhas a passar de Salvador acima do 130 ou 3179. Possibilidade de Leda ou Dael? Leda, sem restrições para o nível de cruzeiro. Muito obrigado. Leda na proa. Obrigado. TAM 3663 está autorizado. Aproximação ILS. TAM 3663 autorizado ILS. Oceano 225, sem restrições até 3000. 3.225. O Oceano 225, seu número 3 proposto, está seguindo o Caravan da gloriosa Força Aérea Brasileira. Afirmativo, 6225, número 3. Sem restrições até 4.000, é o número 4 para pouso. Sem restrições para 4.000, 3304. Salvador, portaria 2223. Prossiga, portaria 2223. Gentileza, coordenada 260, Vitória da Conquista. Gente, eu não tenho o plano aqui ainda, mas quando chegar eu coordeno e informo o senhor. Ok, muito obrigado. Bateria 2223, confirma o horário. Habilitado. Todos os ADLF, né? Bateria 2733, apontará. Habilitado. Prossiga, Papai Romeu, Mike, é acolhido. Sente, mantenha 1.500 pés no corredor Caixa Prego, se informa, reporte no farol de Itapuã. Sente, Papai Romeu, Mike, Eco Vito, reporte no farol de Itapuã. Na 6225, reduzir para a velocidade de aproximação. Reduzindo, 6225. Final, baixada e travada, 3663. 3663-060 com 89, está autorizado por mim. Reposto, 3663. 3.000 pés, QNH 1-0 no 4. 3.000 no 0 no 4, 6225. Está na 6225 para vetoração para sequestramento, mantenha presente proa. Seu limite é o curso localizador. Mantendo a proa 175, limite ao localizador, 6225. Confirma a aeronave? Confirme a aeronave? Forçar. Confirma a aeronave? Papatango, Hotel Lima Tango, livre frequência para coordenação. Reporte para regresso. O 733 está no localizador. O 733 completo final, Samu Torrinho, no noite desse momento. 286, 733. O Sanai 6225, autorizado no LS, reporte estabilizado. Autorizado em LS, vou encarar, 6225. 3304, desça para 2.000 pés, QNH 1-0 no 4. 2.000 pés, vídeo 1-0 no 4. 3. Então, 3179, chame Recife em 1251 ou 1-33-25. Recife 251-3325, então 3179. Localizado no localizador 6225. Você na 6225, atende tráfego, Força Aérea 2733 a 4 milhas. Autorizado na LS, Samu Torrinho, no noite decimal meio. Paciente do tráfego, chama 186-6225. 663, à direita, 129. 109. Direita, 129, obrigado. 4, reduz velocidade para o 909. Já está, 1909. Então, 3304, reduz então para o 1709. O 1709. E como é a porta passando externo? Foi parar passando externo, 6225, forma baixada de trabalho. Posseira 2733, autorizado pouso, pista no zero, vento 030 graus, 089. Autorizado pouso, posseira 2733. 3304, reduza para velocidade de aproximação, autorizado na LS, reporte estabilizado. Em redução, reportagem estabilizada na LS, X-ray. Terno 6225. Aguardando que está livre o 6225. Guardando livre, 2225. Reporte na DA, devido ao cara que está na curta final. Reportará na DA, 6225. O cenário 6312, desse para mim, voo 050, autorizado de chegada a mar. 050, autorizado de chegada a mar, informe que perdeu o contato. O senhor é 6312, autorizado de TAP. De TAP, exatamente. Está livrando à esquerda, 2733. Nós, o Fábio Livrou, está autorizado. Livre, pouso 6225 na DA agora. Confirma, level 360. Oh, chip 4537, I have approved flight level 400. Stand by coordination for prefer flight level 400. Ok, stand by for level 400. Can you give me the departure, sir? TP 5437, departure dial, after dial, Leda, pode Leda, the bridge. Chené, no Sol Aljuno 3, direito, 209. 209, né, 225. Chané 6225, livrou direita. Bom dia, Sol. Bom dia, Chané 6225, autorizado Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 6225. 3304, pista livre, 040 grau, 089. Livre pouso, pista no zero, para o TAN 3304. 345-37, right, copy. Fortaleza Amador, Trip 5217, Fortaleza Amador, Juliette. Trip 5217, vem na proa de Bonfi, reporte para propriedade descida. Bonfi, Trip 5217, solicita a possibilidade de ascensão para nível 160 e proa de Pelô. Na proa de Bonfi, nível de voo no 60. Nível 60, proa de Bonfi, galera, Trip 5217. Clear to confins by level 400 via Upper Zulu 16. Runway 10, departure dial, Leda, direct bridging. Transponder, Squawk 5514, frequency control 119.35, tower 118.6, 35437. 35437, confirm after departure, turn right. Four 5-3-7, after departure, turn right. Confirm. After departure, turn right. Trip 5-4-3-7. Trip 5-4-3-7, read back correct, report right for startup and push back. We report, trip 5-4-3-7. Prossiga, Echo Zulu November. Zulu November, confirme, é trem? É que o November é transporte de enfermo, confirme? Tá, 3304, ao Zulu 6, à direita, 121.9. Autorizado de LS, camarada estabilizado, minha 13. Solo Salvador, até 3304, bom dia. 3304, autorizado Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, até 3304. Azul 4298, desço para nível de voo 070, autorizado chegada Mari. Eco Zulu November, copia. Confirma a Xanai 6312. Finaliza a restrição de velocidade. O Xanai 6312 livre. Obrigado. Passarela 2223, informação Juliette, ajuste no 014, copia. Escuta, senhor. Passarela 2223, autorizado para a Vitória da Conquista, nível de voo 260. Decola dando 0, primeira curva à direita, saída arbora, após a boa direto, Vitória da Conquista. Controle operando em 1, 19.35, tô em 1, 18.62, acione 55 no 6. Autorizado, decolada 260, decolada 10 com curva direita, saída Artus após conforme o plano. 1935 ao controle, 186 torre, 55 no meio, 422 às 3. Bateria 2223, confirmando saída Arbor. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Arbor, direto Vitória da Conquista. Transponde 55 no meio. Confirmado, Arbor 55 no meio, 2224, 33. Bateria 2223, com atendimento correto, após ponto para o push de acionamento. Confirmando, é remoto no 4? Afirmativo, chamarei para o acionamento, remoto no 4. Santos 2000 pés, 1012, gol 1434. Lembra 291 na guard. Confirmando a saída Arbor prevista para o Rio de Janeiro. Os Lembra 291 na saída da El Leda, após Leda TCT Bridge. Gente, desça para 500 pés, Mike Eco, Vitor, reporte no farol de Itapuã. Eco Zulu November, pronto para cópia? Chiné 621, copia? Copia, 621. Chiné 621, autorizado para Galeão, nível de voo 360. Decolada 10, saída, primeira curva à direita. Saída El, Leda, após Leda, DCT Bridge, para interceptar Eco Zulu 10, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle operando em 1.9.35, torre em 1.8.612. Acione 55 no 3, Oxené 6211. 360 atualizado, decolando a 10 rua direita, da El Leda, depois direto bridge, vai ser interceptado para o 190. 1935, controle, torre 286, 55 no 3, sendo ponto 6121. 6211, contagiamento correto, após ponto para puxa e acionamento. Temporamento. Uma milha para esse pé. Treme 312, autorizado pouso, pista 10, 090 graus, 080 graus, 109. Treme de pouso, está no 0, treme 075, decola da 107, primeira curva à esquerda, saindo no corredor forte. Controle operando em 1935, torre 1.12, acione 010263. Zulu November, estou com o contagiamento correto, faça um check no seu rádio, totalmente entrecortada a sua transmissão. Confirma o primeiro navio, chamou o controle. Mais 520, senhorita, passando por tua sua. Gente, passa Romeo, Mike é convido, chame torre em 1.8 decimal meia. 18.000, zero para Recife. Azul, a Júlia, confere, aguarde 37 Recife. Passa escuta com a 208. Na final da 1-0. Se possível, prossegue na retaguarda do mesmo para crescer 1-7. Afirmativo, o Mike Ecovito dá presente autorizado. Reporte cruzando o eixo da 1028. Botará cruzando o eixo da 1028, o Mike Ecovito. Zero, vou indo para o 8, bonf número 3 para pouso. Bonf número 3, descendo para o 070, 35217. Bom dia, bom 923, informação Juliette, ajuste 1014, número 3 para cópia. Tudo Quebec, Serra, prossiga. Tilo Quebec Serra, pronto para cópia. Tilo Quebec Serra, autorizado para o Morro de São Paulo, a 1 no meu pés. Decola da 17, primeira curva à direita no corredor Axé. Controle operando em 1 no 935, torre 1 no 862, acione 0123. Tilo Quebec Serra. Azul 42 na noite, dispara nível de voo 050. Após o TAP, dispara 2000 pés em negal no 014, autorizado na leste, reporte estabilizado. 5000, após o TAP 2000, 1014, reportado estabilizado, 4298. Serra, livre acionamento, confirme PAB. 08, copia? Na sua escuta, já. Azul 4208, autorizado para Recife, nível de voo 370. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Pajamo, Caju, onde interceptará Upper Whisky 58. Controle operando em 1935, torre 1962. Acione 5506, Azul 4208. Zero, autorizado chegada a Mari. Objeto 5826, autorizado por Edmar. Cinco zero meia. Azul 4208, negativo. Saída Puca, Jamo, Juliette Alfa, Mike, Oscar. Pois Jamo, Caju. Azul 4208. Afirmo, senhor. Saída Puca, após Jamo, Caju e intercepta Upper Whisky 58. Azul 4208, com o atendimento correto, chama para o pushback e acionamento. Gente, 4208. Pablo, Salvador, Portal, Xané 6312, de novo. Xané 6312, autorizado Alfa Juliette, portão 1 a 0. Alfa Juliette, portão 1 a 0, obrigado. Salvador, American 980. Star 980, send by number 2 to copy. Copy, we are ready, just give us a call. Right, send by American Line 980. Uno 434, complexo final, Sami Torrinho, 118, decimal meio. 118, decimal 3. 118, decimal meia, gol no 434. 2-6-4-3-4. Autorizado de ir à base e aguarda cabeceira livre. Sim, deixa eu ver se possível, senhor. Pode aproximar para sensação Oscar. Afirmativo, sem interferir com o tráfego alinhado, está autorizado, então prosseguir direto para Oscar. Informa também 737, gol na final no zero. Ah, sim, show, mas é que... X-1, novembro, informa o helicóptero, vai aproximar aí pra Oscar, ok? 2000 pés, Senegal no 1-0 no 4, reporte estabilizado.